O que eu deixo a mensagem para as pessoas, é isso que você quer dizer? Isso. E principalmente para aqueles que trabalham comigo. É. É isso mesmo? Sim, senhora. Que trabalhe sério mesmo. Sim. Que dê valor àquilo que ele tem. Procure sempre fazer o bem. Olha lá. Procure amar. Procure coisas boas. Bote o mulambo para trabalhar, que eu trabalho. Para fazer o bem. Para fazer uma união. Para o amor, que é a coisa mais verdadeira que tem. Nunca me jogue para descasar, que eu não gosto. Porque, como eu falei anteriormente, eu fui vítima. Então eu deixo esta mensagem. Faça o bem. Faça a união de quem chega chorando. Pode me chamar, que eu garanto. E desejo muito axé para todos. Pensar bem naquilo que quer, naquilo que vai fazer e se amar. Porque você só consegue ser amado se você se amar. Se você não se ama, ninguém mais vai lhe amar. Não se apegar demais a uma paixão que realmente é um exagero. Às vezes faz coisas que depois se arrepende por amar tanto e não é correspondido. É legítimo a gente querer amar alguém que está interessado em outra pessoa e tentar ganhar o coração dela de todo jeito? Não. Não. Porque amar a gente não inventa. Ninguém faz ninguém amar ninguém. É o coração mesmo. Sim. Que é difícil hoje. As pessoas têm hoje mais interesse do que amar realmente. Amar o próximo, que ninguém ama. As pessoas criticam. Por que que a senhora acha que as pessoas hoje têm mais interesse do que amor? Porque o amor é muito raro. Não me deixa andar sozinho desse mundo de meu Deus. Jovem, joga flores no caminho. Não me deixa andar sozinho desse mundo de meu Deus. Você que és uma rainha, logo fora tudo que tinha para viver com os bebês. Linda, formosa e vaidosa, traz um cabelo, uma rosa pra quem te ofereceu. Menina, quem te tocou foi um jogo. Você é Maria que sobe para nós. Tu és mulambo. Foi a minha roda. Sim, senhora. Posso? Tá. Graças a Deus, por favor. Mulambo, rainha divina, é uma deusa encantada. Tenho seu gongá segurança, ela tem sua estrada marcada. Caminhou num tapete de flores e nem sequer se importou. Deixou seus unitos chorando para viver no mundo da perdição. Ela deixou seus unitos chorando para viver no mundo da perdição. Ela é rainha, ela é mulher, é da cima do mambo para quem? Mas ela é rainha, ela é mulher, é da cima do mambo para quem? Graças a Deus, louvado seja. Qual que é o nome da senhora, por gentileza? Meu nome? Maria Mulambo, é? Maria Mulambo, a senhora é pombogira? Claro e evidente. E a senhora é a pombogira da Umbanda ou da Quimbanda? Eu sou do Nagô, da Umbanda. Tem onde me chamar? Sim, senhora. A senhora faz o bem ou faz o mal? Mal? Não faço mal a ninguém. Uhum. Não estou aqui para fazer mal a ninguém. Não venho em matéria para fazer mal a ninguém. Claro. Apesar de que tem muitos que pedem, né? É. Mas eu não vim para fazer mal a ninguém. Qual trabalho a senhora faz quando incorporada? Eu gosto muito, a minha teoria é de trabalhar para o amor, para essas mulheres, essas putas que estão desiludidas pelo amor. Esta é a minha teoria. Claro. O que seria o amor? O que seria o amor? Sim. Tem vários tipos de amor. Claro. Né? Sim. Tem o amor de pai e mãe. Tem o amor das pessoas. Tem o amor de homens e mulheres. Vários tipos de amor. Então, o amor que eu trabalho, que é o que você quer saber, sim, sim, é o amor entre homens e mulheres. É para isso que eu trabalho, porque fui vítima, por isso que eu sou Maria Mulambo, que gosto de trabalhar com amor. Graças a Deus. Qual que foi a sua história na sua encarnação? Chego lá. Você quer saber do começo ao fim? As partes mais importantes para o nosso aprendizado e autoconhecimento. Eu vou lhe dizer. Fui filha de uma escrava. Uhum. Com um rei. A escrava foi e eu fiquei. Sendo criada pelo rei, era filha de um rei, tinha de tudo, muito rica, tinha de tudo. Até que o rei morreu, que era o meu pai, e eu fiquei. Tinha que sair, sair. Quando eu voltei para o meu reinado, não me receberam mais. Por quê? Não me receberam mais. Porque eu era uma negra, filha de uma negra. E quem me acobertava, que era o meu pai, tinha morrido. Então zombaram de mim. Não deixaram eu com nada. Gostava de um amor que me enganou, que me roubou tudo que eu tinha. Então saí com a roupa do couro, sentada numa calçada, fiquei suja, maltrapilha, maltratada, pobre, e ninguém para me dar a mão. Até que um dia eu estava sentada e apareceu uma sete saia, pegou na minha mão e mandou eu me levantar. Aí eu me levantei, toda suja, toda esmulambada, porque eles gritavam, olha a Maria mulambo, porque viro eu esmulambada, suja, senhada, porque o grande amor da minha vida tinha me passado a perna e roubado tudo que eu tinha. Então, a Sete Saia era dona de um cabaré e me levou lá. Cheguei lá toda esmulambada, toda esfarrapada. Lá ela me deu roupa. Eu, como era muito linda, não tinha dinheiro, mas era muito bonita. Era um morenaço. Então, quando ela me trouxe para o salão para ganhar a vida, eu vim muito linda, muito bonita. Então, virei a rainha. Construí tudo e mais do que eu já tinha, que eu tinha tido. Fiquei rica novamente, virei uma rainha. Quando o amor da minha vida soube que eu estava rica novamente, ele voltou. Mas eu, muito apaixonada, acreditei. Me chamaram e disseram que tinha um recado para mim. Quando eu olhei, era o amor da minha vida. Então, como todas as mulheres, sempre cai. Eu caí. Ele foi, me convidou para se encontrar comigo numa encruza. Eu, muito arrumada, muito bela, sendo a rainha, fui. Quando cheguei lá, ele falou para mim que não me dividia com mais homem nenhum, que eu era só dele. Eu era muito bela para ser de outros homens. Então, ele me esfaqueou e tocou-me fogo. Depois ele se foi, porque eu mesmo fiz questão de levá-lo. Porque fui traída e fui enganada. E puseram este nome de Mulambo. Porque o meu nome não é Maria Mulambo. Mas fiquei com esta sina de Mulambo. Só que hoje tem muitas falanges, tem muitas Mulambo. Mas eu fui a rainha Maria Mulambo. Graças a Deus, que assim seja. Qual foi a maior lição que a senhora levou dessa encarnação? Qual foi a lição que eu levei? Como? Qual o sentido? Qual o maior aprendizado que essa vida lhe permitiu ter para o seu espírito imortal? O maior aprendizado foi trabalhar. Foi incorporar em matérias que queira trabalhar comigo. Que queira trabalhar principalmente para o amor. Certo. Entendi. Então, isso foi um grande aprendizado. Hoje eu sou uma rainha. Hoje eu sou linda. Certo. Dona Mulambo, quando a senhora morreu naquela vida, o que aconteceu do outro lado? Eu fui resgatada. Fui resgatada. E assim eu tornei um espírito vangano. até chegar o momento da minha incorporação. Por que que a senhora incorpora hoje? Qual é o objetivo da senhora? O que que a senhora busca? É evolução? É para poder fumar e beber? Por que que a senhora incorpora hoje? Não é para fumar e beber. Ah. É para trabalhar. Para evoluir. Porque é muito bom você evoluir com boas coisas. É muito bom a pessoa dizer assim, eu vou falar com a Maria Mulambo. Eu estou sofrendo de amor, mas eu tenho um espírito, uma entidade ali que vai trabalhar e vai me ajudar. Então, essa é a minha evolução. Bebo, fumo, porque sempre foi o que eu fiz. Comecei dentro do cabaré, beber e fumar. Certo. E aí, como é que foi para a senhora se tornar uma falangeira de Maria Mulambo? A senhora tem hierarquia? Tem que obedecer? Tem o nosso superior. Uhum. Que a gente, é como diz assim, a gente está no mundo para fazer o que quer. Sim. Não é isso mesmo? É. A gente vem, vai, faz o que tu quer. Faz o bem que tu colhe o bem, faz o mal que tu colhe o mal. Pomba gira, porque tem várias qualidades, não tem nem cura. Porque pomba gira é pomba gira. Você já viu uma pomba gira virar uma santa? Não. Não. Já viu uma pomba gira virar um anjo? Não. Não. Então pronto. Então pronto. Pomba gira é pomba gira. Sim. Claro que sim, graças a Deus. Pomba gira faz amarração? Faz. Pomba gira faz amarração, sim. Depende do que pedir a ela. Uhum. Se você quer que amarre, a gente amarra. Mas amarrar não é fazer amar. Porque ninguém faz ninguém amar ninguém. Pomba gira nenhuma faz ninguém gostar de ninguém nem amar. Então, qual que é a função da amarração? A função da amarração é amarrar uma pessoa na outra. É, a função de uma amarração é amarrar. Pronto. Amarrou, tá amarrado. Agora, isso não quer dizer que a pessoa vai lhe amar. Isso aí não quer dizer que a pessoa vai estar fazendo tudo o que você quer. Simplesmente a pessoa é amarrada a você. Mas a pessoa pode namorar, pode lhe trair, pode sair, mas sempre volta. Por quê? Porque está amarrado. Certo? Tem pessoas que acham, não, mas eu vou amarrar fulano. Pensa que amarrar é ficar e coordenar tudinho. É engano. Amarra. Mas talvez mais tarde a pessoa queira desamarrar e seja muito tarde. É legítimo buscar uma pombogira para fazer a amarração? Se a outra pessoa não gosta da gente? Pode mudar isso aqui. Se é legítimo? É. Não. Não é legítimo. Como eu falei, gente, agora eu citei. Não é legítimo. Eu vou amarrar uma coisa que não me quer? Eu vou amarrar um macho que não gosta de mim? Não. Pra quê? Pra sofrer? Amarra. Mas sofre. Não tem felicidade quem é amarrado, porque você não está de gosto e vontade, você está amarrado. Agora, você, eu sou a favor de você adoçar um coração. Por exemplo, se uma pessoa faz um feitiço, uma bruxaria, para destruir um lar, olha que maravilhoso você chegar e trabalhar e organizar aquilo ali. Eu sou a favor disso. Então, isso não é amarração. Você está trazendo, está adoçando aquela pessoa que outra pessoa está tentando destruir. Sim. A senhora já desfez uma amarração feita por uma outra entidade? Como é? A senhora já desfez uma amarração? Neste aparelho, não. Não. Neste aparelho, não. Geralmente as pessoas vêm sempre atrás de amor. Claro. Mas às vezes, por exemplo... Até porque, dá licença. Pois não. Até porque... Ah. Quando chega uma pessoa que já veio pedir já. Já. Já chegou. Sim. Mas esta menina aqui, este aparelho que eu estou, ela sempre interrompe. Ela primeiro conversa com o cliente. Ela aconselha o cliente para não amarrar. Ela vai explicar aquilo, aquele significado. Então o cliente termina desistindo e faz só o amor. Não é mais bonito? É bem mais bonito. Dona então, Milão. É assim que eu trabalho. Sim, senhora. A senhora já viu alguém amarrado e foi ajudar desamarrando? Como é? Uma pessoa, a senhora não é a favor de fazer amarração. A senhora sabe que tem espírito que faz. Uhum. Já veio alguém pedir a senhora para libertar ela da amarração que fizeram? Já. Já? Como é que a senhora faz essa libertação? Nunca trabalhei nisso aí. Geralmente, este aparelho joga para outro. Tá certo. Eu não posso dizer uma coisa que eu não fiz. Pronto. Certo? A senhora nunca... Não. É, ajudou alguém a sair de uma amarração. Não fiz o trabalho. Aham. Já ajudei sim, porque geralmente no trabalho eu sempre estou. Sim. Certo? Sim. Eu ajudo, eu aconselho, mas geralmente a menina coloca outra entidade para fazer esse tipo de trabalho. Claro que sim. Eu sou reservada só para o amor mesmo. É. É assim que eu trabalho. Pronto. Quem bem me entendesse, sabe, quem entendesse sabe o que eu estou dizendo. Sim. Então dá um exemplo, Dona Maria Mulambo. Qual que é... Dá um exemplo de um trabalho de amor que a senhora fez e deu certo. Dou um exemplo. A minha menina teve... É cliente, né? Teve uma cliente que chegou aqui chorando. Uhum. E ela chegou pedindo. Tem pessoas aqui que sabem que é verdade. Essa pessoa chegou aqui pedindo que eu amarrasse. Ai. Essa pessoa que estava longe dele. Então eu trabalhei para ela e disse a ela que ele estava com outra pessoa. Por isso que não queria ela, mas que gostava dela. Tinha sido feito um trabalho para separar ela do amor dela. Ah. Tá entendendo? Sim. Então, ela tomou meus conselhos. E eu trabalhei para ela, passei duas luas ou mais, não sei, trabalhando para ela, consegui o amor dela de volta. Ela lutou muito, realmente. Mas ela conseguiu o amor dela de volta e hoje ela é feliz. Já está esperando até um curumim. Entendeu? Sim. Pronto. Então, não é bonito? É bonito. Claro que sim. Se uma pessoa foi traída, o que a senhora aconselha? A traição é muito, é horrível. É horrível. Dói. Sou muito contra a traição, mas se a pessoa ama e quer, vale a pena a pessoa perdoar. Agora, se repetir a traição, deixa pra lá. Entendi. É isso mesmo. Claro. E... A senhora já teve que lidar com obsessor? Espírito obsessor? teve que combater no astral algum espírito obsessor, negativo, algum espírito trevoso, algum obsessor? Eu não posso mentir nem dizer a verdade, né? Não, aqui não. Uhum. Tem outros para fazer isso aí. Claro. Eu não vou dizer que fiz, que eu não fiz. Certo. Sou reservada para o trabalho que eu lhe falei. Claro. Não faço. Agora, se chegar uma ocasião, posso até que eu faça, né? Sim. Mas não. Este aparelho nunca me chamou para esse tipo de trabalho. Ela bota para outras pessoas. Para outras pessoas, outros espíritos. Para aqueles que é mais... Não é. Porque eu sou feminina. Pronto. Fala um pouco, Dona Maria Mulambo, sobre o sagrado feminino. Sobre o sagrado feminino como? O que que é? O que que é essa força feminina? Que poder que tem? A força feminina... Tem muito poder. A força feminina. Parece que elas são magnéticas. Elas têm o poder da mente, têm o poder do amor, têm o poder da sabedoria. A feminina, a mulher já está dizendo, é mulher. Enganou o diabo. Não diz assim, né? Então, quando a mulher ela quer, pronto, acabou-se. É. Pra você ver, é mais fácil uma mulher passar a perna no macho do que um macho passar numa mulher. Aham. Se um macho passa a perna numa mulher, ela nota logo. Ela tem esse poder. Já a mulher não, se passar a perna no macho, o macho quando vem saber, ninguém quer mais saber. Sim, senhora. Então a senhora poderia falar um pouco sobre a lei do karma? A lei de quê? Do karma. Do karma, o que é karma? Pronto, é a lei do retorno. Quando alguém faz alguma coisa... Ah, entendi. Isso. A lei do retorno, né? É. É a lei do retorno que você fala assim. Se tu faz o bem, eu te faço o bem. Se tu faz o mal, eu te faço o mal. Errado? É errado. Uh-huh. Né? Tu faz o mal, é melhor tu fazer o bem àquela pessoa que tá te fazendo o mal. Tem pessoas que não reagem assim. Tem pessoas que vêm fazer... Olha, tem pessoas que vêm... Oi, Maria Mulambo, eu quero fulano de tal. Não é isso mesmo? Sim. Porque fulaninha roubou ele de mim. Eu quero que você faça isso e aquilo outro com ela. Não. É errado. Não é verdade? É. Então, pronto. Mas você tenta o quê? Não, fulano, vamos fazer assim? Porque se você faz... E eu faço, eu fico uma briga de espírito. Você entendeu? Sim. Se você faz o mal, você vem tirar o mal. Digamos, você vem tirar o mal. Pra jogar na pessoa? Não. O maior mal que você faz uma pessoa é você sorrir. Você ser feliz. Você amar e ser amada pelas pessoas. Se a pessoa vem e faz o mal. Digamos, faz o mal a esta matéria. Certo? Sim. Compra galinha, compra uma vela preta, um bocado de coisa. E começa a fazer o mal. E sempre vê ela sorrindo, sempre vê ela em pé. Que adiantou? Que adiantou? Realmente. Ele se gastou e não fez, não conseguiu. Quer dizer, o bem vence o mal. Tem pessoas que trocam. Ah, ele mandou uma fumaçada, eu vou mandar... Tem deles que dizem, eu vou mandar a Maria Mulambo. Porque tem umas Maria Mulambo, que é uma falange muito grande, que apareceu, que nem existia. E agora tem Maria Mulambo, de toda a qualidade que você procurar, tem. Então tem delas que faz pinta e borda. Sim, senhora. Como a gente reconhece, Dona Maria Mulambo, os preconceitos ainda existentes dentro de nós? Como reconhece o preconceito? É, que a gente ainda carrega preconceito, condicionamento, que impede a gente de ter uma visão mais clara da vida? Espera aí que eu chego. Que assim seja. Deixa eu entender isso aí que eu não entendi ainda. Vamos lá. Digamos assim, alguém tem preconceito comigo? Não, eu tenho preconceito com os outros, mas eu não percebo. Como eu faço para perceber? É se olhar. Pronto. Se olhar. Como é que você tem preconceito com uma coisa que você não se olhou? Você já se viu? Quem você é? Seu comportamento, seu veste, sua vida, para ter preconceito com uma pessoa que às vezes nem tem nada a ver? Pronto, claro que sim. E a senhora acredita no poder da fé? Dá licença. Sim, senhora. Acredito. Por que você vai fazer o que se você não tem fé? Você vai fazer o quê? Se você não tem fé, não vale nada. Tudo que você vai fazer, você tem fé. Você tem fé que você vai voltar de onde você veio. Você não tem fé? Sim. Você não acredita naquilo? Sim. Então tudo é aquilo que você acredita. Se você, você veio aqui hoje para falar comigo, eu já sabia. É. Que você viria. Sim. Tá entendendo? Sim. Já sabia que você viu, já sabia que está aqui. Até porque a minha menina não me deixou em paz. Tá entendendo por quê? Sim. Ela gosta das coisinhas dela, tudo correto, tá certo. Entendeu? Sim. Dona Maria Mulambo, entendendo que Pombo Gira trabalha, né, com as nossas paixões e desejos físicos, o que seria sugerido pela senhora para o melhoramento do desapego à matéria? Desapego à matéria? Como? A gente ter menos paixões, né? Pelas pombagiras? Não, pelos exageros dos sentidos, né? Da vida, de querer fazer muito de coisa que às vezes estraga com a nossa saúde, né? As paixões, a gente deseja às vezes muitas coisas, seja as paixões na nossa vontade, seja do lado sexual, que tudo que é exagero não é bom, né? Justo. Como que a senhora ensina a gente o desapego? Pensar bem naquilo que quer, naquilo que vai fazer e se amar. Uhum. Porque você só consegue ser amado se você se amar. Se você não se ama, ninguém mais vai lhe amar. Não se apegar demais a uma paixão que realmente é um exagero. Uhum. Às vezes faz coisas que depois se arrepende. Pronto. Por amar tanto e não é correspondido. Olha aí. Claro que sim. É legítimo a gente querer amar alguém que está interessado em outra pessoa e tentar ganhar o coração dela de todo jeito? Não. Não. Porque amar a gente não inventa. Ninguém faz ninguém amar ninguém, é o coração mesmo. Sim. Que é difícil hoje. As pessoas têm hoje mais interesse do que amar realmente. Amar o próximo, que ninguém ama. As pessoas criticam. Por que que a senhora acha que as pessoas hoje têm mais interesse do que amor? Porque o amor é muito raro. Uhum. O amor é muito raro, muito difícil. Muito raro. Mas tem pessoas que amam de verdade. Tem pessoas que amam que passa do limite. Tem pessoas que mata porque ama. Isso é amor? Não. Isso é uma fixação. Porque o amor, ele não mata. O amor é uma coisa linda. O amor é união, o amor é paz. O amor é ser correspondido. Para a minha visão, este é o amor, que é muito difícil. A senhora acha que é possível conciliar a vida material, o sexo, os vícios, E a religião e a espiritualidade? Conciliar? É. Dá para fazer tudo? Não. Tem que ser separado. Não, sim, mãe. Tem... Fala de novo. Fala de novo. Tá certo. Não, porque tá... misturar tudo e vai ficar um canjerê. Vai ficar um canjerê. Que assim seja. Por exemplo, a senhora acha que uma pessoa que é espiritualizada, que é religiosa, deve ter uma vida material regrada, sem exagero no material? Com certeza. Isso. Se eu tiro pela minha menina, ela é espírita. Pronto. Ela dá tudo. Ela só não adora a gente. Isso ela diz claro. Não adora a gente. Ela zela. Ela tem amor pela gente. Mas também tem o perna de calça dela, né? Que foi até para a igreja botar um anel no dedo. Teve pessoas que falou, porque ela é da religião. E como é que chama o negócio que faz o homem e a mulher numa igreja, que bota esse negócio? Casamento. Pronto, ela foi linda e eu tava bem pertinho dela. Dentro da igreja? Com certeza. Louvado seja. Entendeu? Sim. Então ela ficou bela, bonita e me chamaram também. Eu fui linda e maravilhosa. Certo? Sim. E ela tem a união dela, é muito bem estabilizada e ela não trabalha com a gente. Então ela separa. Tem que separar sua vida espiritual, sua vida material. Claro que sim. Não pode misturar. Tem que ter a sua parte espiritual, até porque é uma responsabilidade muito grande. A nossa força vem das nossas matérias. Se a matéria não tiver com nada no balaio, a gente também não tem. Olha. Tá entendendo? Sim. Eu não posso incorporar na minha matéria ela toda desconjuntada. Sério? Não posso. Tem que ter responsabilidade. Até porque cada pessoa que chega, chega com vontade de vencer o seu trabalho. Aquela pessoa que chega, vem acreditando naquilo ali. E se a matéria estiver envolvida, você sabe, não precisa citar? Sim. E vai chegar de todo jeito, misturar as coisas? É, não pode. Não pode. Sim, senhora. O que a senhora quis dizer com uma matéria que não tem nada no balaio não é eficiente para ajudar o próximo? Não que é esse balaio? Não é ter nada no balaio. Ah. Não é ter nada no balaio. Ah. É porque, vou lhe explicar agora. Sim. Vou lhe explicar tudo por direitinho. Favor. Uma pessoa que não tem nada no balaio não pode ajudar. Não, essa palavra não existe, ter nada no balaio. Ah. Não. Porque se vê um próximo para a pessoa ajudar, digamos, eu, Maria Mulambo, a minha matéria chega uma pessoa para falar. Uhum. Às vezes a pessoa está com a dor, às vezes está com um problema de amor, às vezes chega chorando. É. A minha matéria tem que estar o quê? Preparada. Sim. Para me receber e eu venho naquele intuito de ajudar aquela pessoa. Claro. Tá entendendo? Agora, se ela não liga, se ela se roscou de noite, digamos. Para não dizer a palavra completa. Se enroscou. Qual é a força que ela tem? É realmente. Não tem. Não tem. Força não. A gente pode até vir. Mas a gente não vem com força de nada. Até por conta do subconsciente da matéria. Ela sabe que fez coisas erradas. Como ela vai ter a capacidade de chamar coisas finas para fazer o bem? Se ela está poluída, digamos. A mente não funciona. Se fizer isso, eu creio que esteja inventando. Claro. Espírito castiga médium? Uma pombogira? Boa pergunta. Castiga. Olha. Eu já castiguei minha menina. Várias e várias vezes. Ai. Porque a gente temos que ser respeitado. Sim. Certo? Certo. Então, se ela me respeita, eu respeito ela. Eu tenho por obrigação de respeitar. Sim. Não é isso mesmo? Sim, senhora. Então, se ela sabe que eu não gosto de uma coisa, por que vai fazer? Realmente. Não é verdade? Sim. Por que vai desfazer de mim, que eu ajudo tanto? Sempre estou com ela. Apesar de que eu estou com ela pelo desaforo dela própria. Ah. Por isso que eu trabalho hoje com ela. Para eu mostrar a ela quem eu sou. Que eu não sou mal, eu não sou o diabo. Tá entendendo? Então, ela, eu já castiguei. E ela nem notou. Quem notou foi a genitora dela. Que era eu que estava ali castigando ela. A senhora pode dar um exemplo de castigos que a senhora ou as pombogiras fazem normalmente com os médiums? Os outros não sei, eu sei de mim. Uhum. Quer saber? Pronto. Vou lhe contar agora. Pronto. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Ela sabe que eu não trabalho para descasar ninguém. Eita. Se ela fizer, perder o tempo dela. Eu não faço. Certo. Eu caso. Descasar jamais. Nem faço desunião de ninguém. Ela sabe que eu não trabalho com pimenta. Até por conta do orixá dela. Uhum. Mas ela teve uma raiva de mim. Pegou um pote deste tamanho de pimenta. Quando ela chegou, ia despejar assim. No meu pratinho, que eu tenho tanto amor. Quando ela não chegou a despejar, que eu segurei ele aqui. Segurou a mão dela? Segurei. Eita. Suspendi. Uhum. Pronto, ela notou. Então ela saiu. Ela não chegou a despejar a pimenta. Mas ficou por isso mesmo. Quando foi à noite, eu joguei a pimenta na cara dela. Por que eu joguei a pimenta na cara? Para ela saber... quanto é bom. Tá entendendo? Nossa. Quando foi à noite, ela limpou. Ela lavou. E a cara dela começou a arder, inchar e arder e arder. E ela pensou que estava dando trombose nela. Passou a noite sem dormir. Ela rezou uns 300 Pai de Nosso. E Ave Maria para afastar dela. No... dia do seguinte, ela correu, a genitora dela, e falou que passou a noite com a cara ardendo. Olha. Então a genitora dela perguntou, foi que tu fez com Maria Mulamba? Quer dizer que ela já a conheceu. Eita. Aí ela disse, eu não fiz nada. Só fiz só mostrar uma pimenta a ela. Olha, ela ia jogar, cara. Ah, que é isso? Isso não se faz. Aí, então, eu tive que vir no escuro dela para deixar ela boa. Ah. Quer outro exemplo? Quero, sim, senhora. Estava num bate-sacode. Uhum. Sempre gostei da minha cervejinha. Olha lá. Apesar de que ela não bebe, mas eu bebo. Bebo controlado por causa dela. Uhum. Certo? Sim. Então, deixou no cantinho. Ela deu a outra pessoa. Aí disse assim, não imaginava nunca ela que eu estava pertinho dela. Mulambo de laranja, Maria Mulambo, se ela quiser beber. Ô, oh, cara. Que isso? Que isso? Isso não se faz. Pois é, deixa, simplesmente no meio de todo mundo, deixei ela sem fala. As pessoas falando, ela lá, só olhando. Muda. Aí pra eu não pegar ela, porque eu pegada ela não ia dizer na cara dela o que eu tinha feito. É. Peguei o babá e disse a papel da verdade. Na frente de todo mundo. Nossa. Pronto. Meus cargos, não castigo perigosamente, isso eu não faço. Não. Mas já tem deles que quebra a perna. Faz isso. Acontecer pra mostrar que é espírito. Pra mostrar que é espírito, não precisa desse tipo de coisa. Não precisa. Posso fumar... Então me dê um cigarro. Pronto, claro que sim. Mas não faz esse tipo de coisa, né? Não. Pronto. Não faço. Os superiores da senhora às vezes a castigam por coisas que a senhora às vezes não deveria fazer e fez? Tem o castigo. Tem, é. Tem o impedimento. Conta pra gente que tipo de castigo a senhora já recebeu. Mas eu nunca recebi aqui, não. Ah, pronto. Mas tem, né? Tem, é. Mas eu nunca, até aqui, esta lua, não. Agora, vou contar a você, que você perguntou anteriormente, a gente mudou de assunto. Sim. Que eu disse, eu vim para esta matéria, por um propósito, por uma desfeita que ela me fez. Isso. É isso mesmo? Por favor. Ela odiava essas coisas. Pombagira, ela só vivia dizendo que Pombagira vivia nos cabaré tomando o marido dos outros. E ela não sabia nem que eu existia. Não trabalhava ainda com essas coisas. Foi para um bar de sacode, aquele negócio que roda, dança, tudo isso. Lá estava eu. Não nessa matéria, em outra matéria. Estava junto com a genitora dela. Só que ela não entendia. Mas a genitora dela entendia. Poderia ter pegado ela e ter tirado ela. Mas não, ela ficou lá. Eu muito bela, saindo. E a puta lá, pique rapariga safada comigo. Pique prostituta. Sai daí, vai pros cabaré tomar o marido dos outros. Tá, se ela não me conhece. É. Pra que fazer isso? Pra quê? A genitora trouxe ela. Alta, mesmo na madrugada, às 12 horas da noite. Quando chegou na... às 12 horas da noite, eu dei uma rodada da genitora dela pra ela ver. Foi 3 quedas. 3 caras na lama. E ela ria, que só danada. Só que a genitora dela sabia. Mas não aconteceu nada com ela, ela ficou na dela. Não é verdade? É. Claro que sim. Quando foi outra vez que ela foi, eu, puf, peguei ela. E estou aqui até hoje. Hoje eu faço trabalho. Não posso pegar pesado porque não é permitido. Sim. Pelas perguntas que você fez, eu disse que não faria isso. Claro. Posso fazer em outras matérias, mas nessa matéria eu não faço. Sim. Meu trabalho é só para amenizar, para o amor, para aconselhar. Porque foi assim que eu fui criada, pelo menos nesta matéria. Sim. Entendeu? Sim. Não para fazer coisas exageradas. Quando se a gente quiser exagerar, não pode. Porque ela aqui é muito luz, é muito... Entendeu? Então a gente temos que ter o freio. Claro. Tá entendendo? Não podemos exagerar se dentro da casa tem domínio. Mas tem matéria que eu esculhambo, eu chamo nome, eu faço e aconteço. Mas nessa matéria eu sou uma santinha. Só faço beber, dançar e trabalhar. Nossa, claro que sim. Dona Maria Mulambo, por que algumas pessoas dizem que Pombogira que incorpora em homem é um espírito obsessor? Não é. Ah lá. Não é, porque até a Pombogira se incorpora no homem se ele permitir. Ah lá. Aí ele permitindo, aí a Pombogira vai, incorpora, pronto, e faz a chama. Mas a gente incorpora não é para fazer mal a ninguém. Se você aceita, então eu estou com você. Se você não aceita, só me zela, tudo bem. Claro. Muito bem. O que faria a senhora se afastar de um médium? O que faria? É. Eu me afastar de um médium? É. Tem algum tipo de conduta que se o médium fizer, a senhora não chega mais? Um médium que não acredita. Sim. Se o médium não acredita, eu vou fazer o quê? Junto dele. Eu vou trabalhar com ele se ele não acredita que eu sou capaz de trabalhar? Que eu sou capaz de dar conta de um recado? Ah. Então é a crença. A gente se afasta. Se ele só faz chamar nome, se ele só faz esculhambar, só faz maltratar, não acredita, não tem o que fazer no médio desse. Porque a gente vem para quê? Para trabalhar. Sim. Para ajudar. A senhora já fez algo que prejudicou sua evolução no plano espiritual? No plano espiritual? É. Se eu já fiz algo... Que prejudicou a sua evolução. Nesta matéria? Não, no plano espiritual, no sem matéria. No plano espiritual? É. Às vezes algum quis fazer maldade para sua filha, a senhora ficou nervosa com ele, foi lá e deu uma coça. Daí veio a superior... Já! Aí, conta essa história. Me dá um cigarro? Vou contar agora mesmo. Eu sou Maria Mulambo, sou muito conhecida. Ah. Tardo, mas não falho. Olha lá. Certo? Sim. A minha menina é a minha menina. Também ninguém mexe. Estava a minha menina muito bonita... Brincando, dançando, e tinha três macumbeiros mandando aquele negócio do cachimbo, fumaçando para ela, para ver ela cair, porque viu ela muito tchan, né, como diz, né? Então, ela notou, olhou para trás. Ela, como não é de fumar esse negócio de cachimbo, acendeu um cigarro. Deu três tragos. E botou na porta para mim e pediu. Simplesmente caiu os três. E depois eu arriei a minha menina e comecei a rir, gargalhar. Até hoje eles não sabem que foi eu. Porque queria prejudicar ela, né? É. Aí não pode, né? Claro. Dona Maria Mulambo, a senhora estuda? Eu? É. Em que sentido? Lá no astral, lá, a senhora precisa aprender coisa nova todo dia? A senhora estuda? Como é que é esse estudo? No astral? É. Seu estudo no astral? Isso. Vou lhe responder. Pronto. Faz tanto das eras que eu estudei. Eu não estudo, não. Não, né? Não. A senhora só trabalha hoje. Eu trabalho. Pronto. Sim, senhora. Como a senhora se sente quando um espírito incorpora dizendo que é Maria Mulambo? E não é. Ah, isso acontece demais. Isso acontece demais. Diz que é Maria Mulambo e não é verdade. Como é que eu me sinto? É. Sei lá, eu não sei nem como é que eu me sinto. Eu fico só olhando a besteira, a palhaçada. Olha lá. Por quê? Uma Maria Mulambo é uma Maria Mulambo. Claro. Mas tem muitos que realmente dão o nome de Maria Mulambo e não tem nada a ver com Maria Mulambo. Sim, entendi. Uma pessoa dessa não tem capacidade de me receber como espírito. Então, se engana a si próprio. Sim, verdade. A senhora já foi perseguida por um espírito mais poderoso que a senhora? Porque o Exu e a Pombogira, quando defende, cria inimigo, né? Se eu já fui... Perseguida? É. Já! Já fui perseguida. Não eu totalmente, né? Sim. Porque para me perseguir precisa ter muita bagagem. É. Né? Mas tem um Exu que as pessoas mandam, vai ali, né? É. Tem uma Pombogira assim, vê se consegue pegar. E me pegar é difícil, viu? É difícil. Muito difícil me pegar. Porque nós somos um vento. Um vento? Nós somos um vento, nós somos invisível. Nossa. Sim, senhora. E como é que vai pegar o invisível? Não, pode ter briga de uma entidade com outra, é, né? Sim. Mas se for mais forte, aquele não tem força. Porque como é que pode entrar um espírito que queira me fazer, me pegar aqui, se aqui eu sou arrodeada de luz? É. Aquele espírito não tem força de me pegar. Como não tentaram, tentaram e não me pegaram, tentaram pegar a minha menina. Ela correu. E ela ainda respondeu, se você correr mais do que eu, você me pega. Se você não correr mais do que eu, você não me pega. Olha aí. Tá entendendo? Então, eu entrei e o espírito ficou da porteira pra fora. Claro que sim. Dona Maria Mulambo, estamos chegando aqui nos minutos finais? Eu tô achando tão bom. Tá bom, tá? Claro que sim. É... Quem é Deus pra senhora? Ai, ai, ai. Quem é Deus para mim? Sim. Deus que me permita eu falar o nome dele, né? Deus é o manda-chuva. A gente só tá com o consentimento dele. Uhum. Trabalhamos com o consentimento dele. Fazemos coisas que não agradam a ele, fazemos coisas que agradam a ele. Certo. Então ele é Deus, Deus é incomparável. Como tem pessoas que acham que o Espírito é o Deus dele. É. Nós não somos nada. Somos simplesmente um Espírito que encarna. Para fazer e desfazer. Não é isso mesmo? Sim. Então Deus é o maior. Deus é tudo. Eu abaixo de Deus. Acima de Deus, não sou nada. Sou abaixo com a permissão dele. Ah. Então Deus é o Todo-Poderoso, é a luz. Sim, senhora. A senhora ainda vai ter que reencarnar? Como é? A senhora ainda vai ter que reencarnar na Terra? Ou não precisa mais? Eu já sou tão encarnada. Não, digo assim, né? Encarnar é nascer de novo. Se eu vou ter que nascer de novo? É. De uma mãe, de um pai, virar um bebê. Vou nada! Não vou nascer mais nada de ninguém mais não. Eu tô aqui já. Já tá bom, né? Já vai tá ficar bom. Por aí mesmo. Vou ficar por aqui mesmo, né? Matéria aqui, matéria acolá e assim vou ficar até o dia que o Pai Todo-Poderoso permitir. Só que a gente fica até o dia que ele permitir. Sim, senhora. Muito bem. Dona Mulambo, a senhora ensinou pra gente que a senhora sim tem passagem aberta e licença pra entrar numa igreja. Com certeza. Pronto. E aqueles espíritos que se manifestam em determinados cultos evangélicos, que são amarrados e queimados pelos respectivos pastores, e dizem, tá aqui a Mulambo, deixando ela toda suja com vontade de fazer sexo. É a senhora? Não. Olha lá. Eu não me passo pra isso. Pronto. Até porque a minha menina já foi. Já. E ele ficou aqui o tempo todo. Sai, sai. Ia sair o quê? Que não tinha nada. Você já tá dizendo... Sai, demônio. Eu não sou um demônio. Eu não sou um demônio. Pronto. Agora, eles têm os pensamentos dele e chamam as coisas aí e dá o nome. Ah. Você é isso. E por que eu não desci nesse aparelho aqui pra falar? É. Ele não chamou tanto? Eu poderia ter ido, né? É. Mas não. Não, a senhora não se presta a isso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque a gente só desce quando a gente tem permissão do aparelho. Se não tem permissão, a gente vai fazer o que ali? É, realmente. Não tem permissão de descer, então. Pronto. Nada. Agora, ele usa as coisas para magnetar as pessoas, aí é outra coisa. É outra coisa. Entendeu? Porque se eu quiser botar a mão, você tá com zambeteiro, isso, aquilo, outro, eu faço. A minha menina também faz. Faz, é. Entendeu? Vamos ver se é verdade aquilo ali. Uhum. Ela também faz o quê? Ela quem? A senhora falou, a minha menina também faz. Ela pode dizer que a pessoa tá com zambeteiro. Uhum. Ela pode dizer, enganar e fazer e desfazer se ela quiser. Certo. Esse é o tipo de um... É magnético. Claro. Tudo é organizado. Tudo. Vá você. Vá você. Uhum. Eu juro a você que eu fico bem pertinho de você. Vamos ver. Vá numa igreja. Uhum. Manda o pastor me chamar para ver se eu vou. Vou breu. Vou não. Porque eu não estou lhe fazendo mal. Não sou um zambeteiro. É. Aí tem deles que dizem, eu sou a Maria Mulão, faço e aconteça. E eu estou bem longe dali. A senhora está dizendo que, às vezes, eles criam sintonia com o espírito zombeteiro que fala que é a senhora. Justamente. E às vezes finge. Com certeza. Pronto. Entendi. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu digo, eu vou terminar de dizer. Isso, claro. Eu digo porque já saiu um filhote daqui e foi. E ganhou um borocochô pra fazer aquilo. E ele fez mesmo. Ganhou o quê? Um borocochô. O que é isso? Um borocochô, como é que chama? Dinheiro. O que é? Pronto, esse negócio. Dinheiro. Uma pataca. Dinheiro? Pra fazer isso. Pra fazer o quê? Pra aquele que tem uma bata bem grande... E dizer, vem, você não é a Maria Mulambo, você não é não sei o quê, você não é o diabo. Aham. E no outro dia, ele chegou aqui contando. E a minha menina assistiu. Nossa. Então, quer dizer, isso é o quê? É verdade? Não. Não, isso não é verdade. Ou, se eu fosse um zambeteiro, ele tinha tirado da minha menina, que passou mais de hora rezando, chamando isso aqui no outro. E não saiu nada. Sim. E realmente a minha menina não vivia nesse negócio, mas eu já existia. E cadê? Porque ele não teve o poder de me trazer. Ele não tem o poder. O poder, se a matéria der o poder, aí é outra coisa. Claro. Se a minha menina desse o poder de eu descer ali, aí então eu descia. Se ela botasse na mente de eu vir ali e fazer e desfazer, eu vinha, fazia e desfazia. E fazia de conta que eu tinha saído de perto dela. Se um médium dá licença para a senhora descer num culto evangélico, um culto determinado evangélico, e a senhora descer, o que a senhora faria lá dentro? A senhora falaria o quê? Que ele parasse com essas coisas, que a senhora não é espírito disso? Eu vou dizer, se acontecer... É. Eu acho que eu dizia, viu? Eu acho que eu dizia. É, o que, que a senhora diria? Eu perguntava o que, que ele queria comigo. Claro. Por que ele está fazendo aquilo? É. Para mostrar que é bam, bam, bam? Para mostrar que é Deus? Ou para mostrar que o espírito da senhora é mau? Justamente. Ele tem poder para isso? Não tem. Só quem tem poder é o homem grande. Tá certo, então. Muito obrigado. Então, dona Maria Mulano, qual que é a sua mensagem final para o encontro de hoje? Ai, me dá um cigarro. O que eu deixo a mensagem para as pessoas, é isso que você quer dizer? E principalmente para aqueles que trabalham comigo. É. É isso mesmo? Sim, senhora. Que trabalhe sério mesmo. Que dê valor àquilo que ele tem. Procure sempre fazer o bem. Ah lá. Procure amar. Procure coisas boas. Bote mulambo para trabalhar, que eu trabalho. Para fazer o bem. Para fazer uma união. Para o amor, que é a coisa mais verdadeira que tem. Ah. Nunca me jogue para descasar, que eu não gosto. Porque, como eu falei anteriormente, eu fui vítima. Então eu deixo esta mensagem. Faça o bem.